programa a seguir é uma produção dos alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estácio de Sá, Campus Friburgo. Os principais fatos da cidade, Brasil, mundo, agenda cultural e esporte você confere a partir de agora no Estação Notícias. Jornalismo com credibilidade e com padrão Estácio de qualidade. Olá, eu sou Monara Teixeira, aluna do 5º período de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, Campus Friburgo. Está no ar o programa Estação Notícias, ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Comunidade FM. Entrevista. No Estação Notícias de hoje, no quadro Entrevista, conversaremos com o diretor do campus, Manuel Nunes Neto, e com o gerente comercial, Fabrício Magliano. E você, ouvinte, se tiver alguma dúvida em relação a Estácio, pode entrar em contato com a gente através do telefone 2526-0411. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer aí a oportunidade à rádio. Tá desejando uma boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio aí. Vamos participar do programa aí, pessoal. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Monara. Boa tarde a todos aí, amigos ouvintes. Vamos participar do programa aí, fazendo as perguntas e questionamentos que vocês acharem necessário. Bom, professor, você chegou na Estácio Friburgo há aproximadamente um mês. Como foi a sua recepção no campus? Bom, Manara, foi da melhor forma possível. Eu já conhecia um pouco da estrutura da unidade aqui, até porque eu fui gerente comercial na Regional Serrana aqui, então a unidade Nova Friburgo já ficava sob minha gerência comercialmente. Existia um diretor na unidade aqui, a professora Elaine. Então, a minha receptividade foi muito boa dentro da universidade, foi muito boa. A receptividade dos funcionários foi muito melhor do que eu imaginei que fosse. A receptividade da cidade também foi muito boa, assim, me abraçaram de forma muito carinhosa. Então, estou muito satisfeito com a cidade, muito feliz. É uma cidade muito parecida com a minha cidade natal. Eu sou de Petrópolis, eu sou também filho da região serrana. Então, assim, eu senti aqui uma receptividade muito boa. Então, assim, eu quero agradecer, inclusive, toda a população friburguense aí por esses 15 anos de apoio à universidade aí, por ter nos recepcionado da melhor forma possível. Qual a maior dificuldade que você enfrentou quando chegou aqui? Bom, Manara, a grande dificuldade não foi só eu que enfrentei, como todos os outros empresários e empresas da cidade, que está tudo relacionado ao problema das chuvas, que houve essa catástrofe na cidade aí. Mas já foi contornado isso. Inclusive, a universidade também está criando uma campanha Renasce Nova Friburgo também para apoiar, e acreditamos na reestruturação da cidade. Estamos apoiando essa reestruturação. Todo o material de compra da universidade aqui no campus de Nova Friburgo, a gente está dando preferência aos fornecedores da cidade, ou seja, a gente está dando o nosso apoio da melhor forma possível para que a gente consiga também trabalhar, fazer com que o dinheiro circule dentro da própria cidade. Quais são os projetos que você pretende implementar no campus? Bom, Manara, eu sou uma pessoa que... A minha formação... Eu tenho formação do direito, sou formado pela Universidade Estácio de Sá também. Sou pós-graduado em administração estratégica e marketing. Estou pós-graduando num curso de gestão de pessoas. Então, assim, eu sou uma pessoa muito voltada para o lado comercial. Então, assim... quem conheceu a Universidade Estácio de Sá ao longo dos anos, aqui, desses 15 anos de universidade na cidade, vai ver uma diferença muito grande desse ano. Nesse ano, e provavelmente para 2012, a gente vai ter um boom muito grande dentro da cidade aqui, porque assim, eu, conjuntamente ao Fabrício, ao professor França, que é o nosso gerente acadêmico lá, e ao Arthur Guedes, que é o nosso gerente administrativo, a gente está montando uma estratégia muito agressiva com relação à publicidade, captação de aluno, divulgação dos cursos da universidade aqui na cidade. Então, em breve vocês verão táxis door, banners espalhados pela cidade, filipetas. A gente vai apoiar muito a cidade e acreditar. Eu acredito muito na recuperação da nossa universidade. Como começou a sua história na instituição? Bom, a minha história começou em 2001, quando eu resolvi... Eu tinha um sonho de ser policial. Então, eu resolvi fazer o curso de Direito porque era a porta de entrada mais próxima para o meu objetivo. E desde quando eu entrei na faculdade em 2001, já trabalhava no NPA. Para quem não conhece, é uma estrutura que a universidade tem dentro dos tribunais de justiça no estado do Rio de Janeiro, em que fazem um atendimento gratuito às pessoas com processos de até 20 salários mínimos, o valor da causa. E trabalhei lá por 3 anos até a instituição do NPJ, que é uma outra estrutura que a gente tem dentro da própria universidade, para fazer atendimento jurídico e assessoria jurídica das pessoas com causas acima de 20 salários mínimos. Trabalhei lá durante 5 anos e meio, praticamente, gratuitamente, sem ter um desconto na minha mensalidade, com um objetivo único de aprendizado. Então, me afastei um pouco, me especializei na área da assessoria jurídica mesmo. Trabalhei por 6 anos e, no final do ano de 2008, me apaixonei pelo ramo da educação. Assim, eu sempre digo isso para todo mundo. A educação acabou me descobrindo. Da mesma forma que o direito me descobriu, a educação acabou me descobrindo. E eu me dediquei, me entreguei, trabalhei na implantação do ensino à distância, na criação do projeto do ensino à distância da Universidade Estácio de Sá. E na expansão desse projeto, fui em 2009 para São Paulo, cuidado de todo o estado de São Paulo, estado do Paraná, permaneci lá por 1 ano, depois que meu trabalho acabou lá, o objetivo foi concluído, retornei para o Rio de Janeiro, trabalhei na direção comercial na universidade, lá na nossa matriz, no Office Park, durante 6 meses, e recebi o convite para assumir a responsabilidade da área comercial aqui na região serrana, que consistia em Duque de Caxias, Petrópolis 1, Petrópolis 2, nós temos 2 unidades dentro da cidade de Petrópolis, e a unidade Nova Friburgo. Trabalhei nessa função mais 6 meses, aí recebi a proposta e a promoção de assumir a direção da unidade aqui em Nova Friburgo, com um objetivo bem claro, bem nítido, de que é fazer com que a universidade volte a ser o que sempre foi, na verdade. Então, assim, ao longo dos anos, a universidade acabou se afastando um pouco do seio da sociedade friburguense, e nesse mês de trabalho que eu já estou aqui, nesses 25 dias aproximadamente, a gente está enganjado e muito em retornar às atividades. Já voltamos a ter relacionamento com a prefeitura, com os demais poderes públicos, com o poder judiciário e parcerias com demais empresas. Então, é só isso. Como foi assumir o cargo de diretor? Bom, para mim foi a realização de um grande sonho, porque desde o dia que eu fiz a minha matrícula na Universidade Estácio de Sá, eu sempre soube que eu voltaria um dia trabalhando para a universidade. Então, assim, hoje qual é o meu principal objetivo? É poder atender o aluno da forma que eu nunca fui atendido. Eu não tive a oportunidade de ter um diretor acessível, professores acessíveis, funcionários capacitados e treinados para atender a gente da melhor forma possível. É claro que a gente passa por alguns problemas técnicos, mas isso aí é com qualquer local. Então, hoje, eu estou conseguindo dar um tratamento diferenciado ao aluno, atendo o aluno o dia inteiro na minha sala. Minha sala não tem porta. Eu mandei que fosse retirada a porta para que tenha um fluxo natural de pessoas. Quem queira falar com a direção da universidade lá, eu vou estar lá de braços abertos para recebê-lo da melhor forma possível. Então, assim, o meu objetivo é um único e claro, é fazer pelo aluno atual hoje o que eu queria que tivessem feito por mim na época de aluno e não tive. Então, assim, hoje eu tenho esse único objetivo na minha cabeça, é poder dar um atendimento de excelência, o atendimento que a Universidade Estácio de Sá proporciona a todos os alunos, um atendimento de excelência e qualidade. Bom, professor, nós vamos para o próximo bloco. E lembrando a todos os ouvintes, quem quiser tirar qualquer dúvida, aproveitando a presença do diretor e do gerente comercial, é só ligar para a Rádio Comunidade no telefone 2526-0411. Estamos apresentando Estação Notícias. Aumente o sonho de ser juiz, defensor público ou advogado. Faça o curso de Direito da Estácio Friburgo. Duração de 5 anos com professores altamente qualificados. No curso, o aluno ainda tem a possibilidade de vivenciar a realidade profissional no núcleo de práticas jurídicas da instituição. Direito é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500. 2525-1500 ou no site www.estacio.br www.estacio.br. Na moral, então, rap da prevenção. Hepatite é sinistra, não dá bobeira não, irmão. Fala aí, Wagner, você tem 18 anos, né? Tenho 18, por quê? Cara, eu acabei de chegar do posto de saúde. Fui tomar a vacina contra hepatite B. Se você quiser, pode tomar também. E aí, você quer? Que isso, cara? Tá maluco? Eu não tô doente pra tomar vacina. Sai fora, me tira dessa. Ah, ficou nervosinho, é? A vacina é exatamente pra você não pegar doença, ô bobão. Vacina é prevenção. Tu não sabe o que é isso não, cara? Tem aquele ditado que diz, quem não se previne, se trumbica. Não é isso não, cara. É quem não se comunica, se trumbica. Mas explica essa história aí direito que agora eu fiquei curioso. Ah, ficou interessado, né? É o seguinte, todas as pessoas que têm 19 anos podem tomar a vacina contra a hepatite B. Eu vou ler aqui um folheto que eu peguei no posto de saúde. Lê aí, então. Olha só, tá aqui. A hepatite B é transmitida por meio da relação sexual desprotegida e através do contato com o sangue contaminado. É uma doença que pode causar danos ao fígado. E se você tem até 19 anos, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e vacine-se. São 3 doses e você fica livre de pegar a hepatite B. Evite a hepatite. Acredite, não se arrisque. Uma campanha do Criar Brasil em parceria com o Programa Nacional de Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Saúde é um dos grandes bens que todos desejam preservar. Se você quer se juntar a esse grupo para garantir saúde e bem-estar para a população, faça o curso de enfermagem na Estácio Friburgo. Com o diploma, você poderá atuar em hospitais públicos e privados, postos de saúde, ambulatórios, empresas e muito mais. Enfermagem é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500, 2525-1500 ou no site www.estacio.br. www.estacio.br. A professora Rosemary é negra. Todo início de ano, os pais que entravam na minha sala perguntavam às minhas 3 auxiliares brancas quem era a professora. Humberto é advogado e negro. Eu evito ir para um shopping de terno preto porque logo posso ser confundido como segurança. Jurema, deputada negra. Dei o cheque para ela, ela olhou para mim e disse, não posso aceitar. Márcio é negro e trabalha num restaurante. Eu sou maître, mas um dos meus garçons disse que não aceita a ordem de crioulo. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Apoio a Consul Fluminense e Abraço RJ. Rádio Comunidade Friburgo FM, a rádio que ouve você. Voltamos a apresentar Estação Notícias. Estamos de volta com o quadro Entrevista e hoje conversamos com o diretor do Campus Friburgo, Manuel Nunes, e com o gerente comercial, Fabrício Magliano. E lembrando mais uma vez, quem quiser entrar em contato com a gente para tirar qualquer dúvida, é só ligar para 2526-0411. Fabrício, como funciona a Universidade Estácio de Sá, Campus Friburgo? Monara, bom, a Universidade Estácio Friburgo é que funciona com os nossos cursos presenciais e também atendendo os nossos alunos dos cursos à distância. Tá? Inclusive, já aproveitar esse momento para a gente dizer que hoje, dia 23, já retornamos às aulas, tanto dos alunos novos, que a gente chama lá, né, dos calouros, como também dos nossos alunos veteranos. Quais são os cursos oferecidos pela instituição? Olha, Manara, nós temos vários cursos, né, para atender toda a demanda da região e qualificar realmente todos os alunos que queiram sair do ensino médio ou que já estejam no mercado de trabalho. Então, eu vou dar uma listada nos cursos aqui que a gente oferece no Campus Friburgo. A gente oferece o curso de administração de empresas, o curso de comunicação social é dividido, né, no curso de jornalismo e o outro de publicidade. Temos o curso de direito, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, engenharia de produção, engenharia ambiental, psicologia, letras e os cursos do Instituto Politécnico, que o aluno se forma mais rapidamente, em 2 ou até 3 anos, que é o de recursos humanos, curso de petróleo e gás e de análise e desenvolvimento de sistemas. Qual a estrutura que a universidade oferece para esses alunos? Olha, isso é uma preocupação muito grande, Monara, que a Universidade Estácio, que o Campus Friburgo tem, de oferecer toda essa estrutura para que o aluno possa pegar aquele conhecimento adquirido dentro de sala de aula, que é o conhecimento teórico, e fazer ele realmente aplicar na prática. Então, todos os cursos da Estácio aqui de Friburgo, A gente tem essa preocupação muito grande com esses laboratórios. Então, todo o curso de comunicação social, você vai ter o laboratório de rádio, o laboratório de TV e todos os laboratórios necessários para que o aluno possa exercer e praticar tudo que ele aprendeu dentro da sala de aula. Como o curso de comunicação, o curso de farmácia, o curso do próprio direito, que aí você vai para o núcleo de prática jurídica. Então, a preocupação muito grande é essa, de a gente promover toda essa infraestrutura para que o aluno possa levar esse conhecimento teórico que ele aprendeu dentro da sala de aula e poder praticar. Então, eu convido aqui todos os ouvintes, as pessoas que queiram conhecer, levar suas turmas de ensino médio, para poder conhecer a universidade e conhecer realmente nossa infraestrutura e ver que a gente tem essa preocupação muito grande de adequar realmente todos os laboratórios e tudo, não só o que o MEC exige, mas além disso, para que realmente o aluno possa se preparar para o mercado de trabalho. Como é formado o corpo docente da instituição? Olha, o corpo docente, Monara, ele é formado sempre com especialistas, né, pessoas que têm uma pós-graduação, mestres ou doutores. Em alguns casos, a gente traz também profissionais com ampla bagagem no mercado de trabalho, pessoas que têm muita experiência no mercado de trabalho, para trazer aquela experiência profissional para o aluno. Porque, às vezes, você precisa de mesclar uma pessoa com a formação acadêmica e uma pessoa com a formação prática, para que isso a gente consiga acrescentar muito na formação desse nosso aluno, que vai ser um profissional aí no mercado de trabalho. Como a universidade é avaliada pelas instituições responsáveis pelo ensino superior no Brasil? Olha, isso é uma satisfação muito grande aqui no Campus Friburgo. Nossos cursos sempre foram avaliados como bons ou muito bons, né, referente às avaliações que os alunos fazem da prova do ENADE. Então, o MEC, sempre que visitou a gente aqui, sempre conseguiu aprovar todos os cursos que foram abertos no Campus Friburgo hoje, sempre foram confirmados e aprovados pelo MEC. Então, isso assim é uma garantia de um ensino de qualidade e o comprometimento que a Estácio do Campus Friburgo tem com os nossos alunos. Sempre oferecer um curso com muita qualidade. Bom, o estágio se faz necessário em todas as carreiras. Como a Estácio vê essa parte de estágios para os alunos? Essa é uma preocupação muito grande, Manuela, que a gente tem de poder proporcionar vagas de estágio para todos os alunos que estão estudando aqui no Campus Friburgo. Então, nós temos um setor específico para cuidar disso, chamado SEMPRE, que vai fazer o quê? Que vai buscar todas essas vagas de emprego no mercado de trabalho, de estágios ou de empregos no mercado de trabalho, para que o nosso aluno possa ter essa experiência de estágio e aí complementar a sua formação acadêmica. Bom, diversos alunos formados na Estácio hoje retornaram como profissionais já formados e estão atuando na instituição. Como é isso? Monara, isso é uma coisa bem interessante. Eu, inclusive, sou um aluno formado pela Estácio. Eu já sou o caso que eu pego, fico nos dois, né? Eu sou a um aluno formado, casa, né? É a prata da casa. Além de eu estar formado na Estácio, eu continuo como aluno. Eu já fiz um curso, me formei e graduei em Recursos Humanos na Estácio. E hoje eu estudo administração de empresas, complementando a minha formação acadêmica lá na Estácio. E isso acontece muito. Vários alunos se tornaram professores. Hoje o próprio Manuel, nosso diretor, ele é formado pela Estácio também. E hoje ele é diretor do campus. Então a Estácio também tem essa preocupação de aproveitar, né, essa prata da casa, esses alunos que se formaram, que desempenharam e tiveram uma boa formação acadêmica e tudo. E a gente aproveitar dentro do próprio campus. E qual é o perfil do funcionário da Estácio? Olha, os funcionários da Estácio aqui é um perfil de um funcionário muito comprometido com a qualidade, comprometido com o atendimento e um funcionário que tem a disposição para estar sempre estudando e melhorando e se qualificando cada vez mais. Bom, lembrando a todos os ouvintes que quem quiser tirar qualquer dúvida sobre a instituição pode entrar em contato através do telefone 2526-0411. Estamos aqui para tirar qualquer dúvida que você tenha. Estamos apresentando Estação Notícias. Se liga aí! 2526-0411. Se o seu grande sonho é apresentar o Jornal Nacional, ser repórter esportivo, ou se você tem a curiosidade como ponto forte, faça o curso de jornalismo na Estácio Friburgo. Aqui você de fato aprende o jornalismo na prática. Parcerias com diversos veículos de comunicação da região. O Núcleo de Comunicação tem à disposição do aluno laboratórios equipados com tecnologia de ponta para a prática da profissão. Jornalismo é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500, 2525-1500 ou no site www.estacio.br, www.estacio.br. Esse povo tá sem saúde, bata, mas é por isso que tu pode se arriscar. Eu quero ver quando a hora vai chegar. Fazer direito é com camisinha lá, vice. É com camisinha que você relaxa e goza, que aproveita o que a moça tem pra dar. Você vai ver que ela não atrapalha em nada. É bem melhor do que se preocupar. Oi! Quem usa camisinha não tem preocupação. Tem prazer, relaxa e goza. Grupo Pela Vida. Pesquisas revelam que cerca de 120 extratos vegetais apresentam princípios ativos para o tratamento do câncer e hipertensão. Para o sucesso dessa pesquisa, é preciso a presença de bons profissionais. Por isso, a Estácio Friburgo oferece o curso de farmácia. É a oportunidade que faltava para o seu crescimento profissional. Faça já sua inscrição sem taxas no vestibular diferenciado. Universidade Estácio de Sá, cuidando do seu futuro. Informações 2525-1500. Quem ama, cuida com carinho. Escuta essa história. Marilda, o que está acontecendo na casa do vizinho? Não sei. Olha, olha. Começou a gritaria. Sua praga! Olha, não presta pra começou. Nada, moleque! Só vive na rua, se assombra no querendo com a vida imprestável! Se tu não estudar, vai puxar carroça, vagabundo! Credo, de novo. Mas olha, escutando tudo isso, o menino vai acabar acreditando que não serve mesmo pra nada. E tem gente que acha esse tipo de atitude a coisa mais normal do mundo. O vizinho não sabe educar o filho dele. Ele tem que falar coisas legais pro menino, dizer como é importante estudar. Sem esquecer que brincar é direito de toda criança. A violência psicológica prejudica o comportamento e o desenvolvimento emocional da criança e do adolescente. Quem ama, trata bem. Projeto Rádio Novelas Educativas. Realização Rádio Margarida. Patrocínio Petrobras, Governo Federal. Voltamos a apresentar Estação Notícias. Estamos de volta com o diretor do campus Nova Friburgo, Manuel Nunes Neto, e com o gerente comercial, Fabrício Magliano, que estão participando do quadro Entrevistas de hoje. Professor Manuel, quais foram as ações realizadas pela universidade após as fortes chuvas que atingiram a região serrana do estado do Rio? Manara, o que acabou acontecendo? Assim que eu assumi aqui, eu cheguei logo depois da catástrofe. Então, assim, a minha grande preocupação sempre foi em dar apoio assistencial à comunidade. Até pela minha formação, eu trabalhei prestando serviço jurídico gratuito para a comunidade durante 6 anos praticamente da minha vida. Então, todo o meu histórico de vida é baseado nesse pilar, que eu acho que se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência de que podem ajudar o próximo, o mundo seria bem melhor. Então, fiz uma parceria, uma aproximação junto à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O nosso corpo jurídico, o corpo da SPA, do nosso setor que cuida de atendimentos psicológicos, nosso corpo do curso de fisioterapia, nós montamos essa parceria no sentido de fazer todo esse atendimento necessário à população gratuitamente, sem nenhum custo para ninguém, o atendimento psicológico, o atendimento fisioterápico e o atendimento jurídico também. Então, assim, está havendo uma justiça, a gente está fazendo aqui, montou um projeto de justiça itinerante, no qual a Defensoria Pública estará visitando todas as comunidades envolvidas no acidente, para poder estar prestando informações sobre aluguel social, sobre indenização, sobre segunda via de documento e demais necessidades da população. Então, assim, a parceria está no sentido de que a instituição está sempre apoiando qualquer outra instituição que queira ajudar a população. Até porque essa é a função social de nossa empresa hoje. A gente tem muito a dar ainda para a comunidade friburguense. Então, assim, é uma forma de agradecimento grande à comunidade. Bom, a Estácio tem diversas parcerias com vários setores privados e públicos. Como funcionam essas parcerias? Ela funciona no seguinte sentido: a nossa universidade está sempre em busca de um melhor atendimento, uma qualificação, uma captação de profissionais mais qualificados, e isso tudo gera custo, gera demanda. Então, essa parceria privada que a gente busca, ou a pública, tem sempre no sentido de estar disponibilizando estágio e emprego para os nossos alunos, que é o grande diferencial da universidade hoje, é a empregabilidade. É muito importante as pessoas hoje se qualificarem, porque a empregabilidade está vinculada totalmente à qualificação profissional do aluno. Ou seja, aquele aluno que não tem a graduação, ele pode ser que ele consiga o mercado no trabalho, ou a vaga dele no mercado de trabalho. Ele vai ter que contar muito com a sorte. A pessoa que já está muito bem qualificada, está qualificada, tem uma graduação, uma pós-graduação, a chance de emprego dessa pessoa aumenta em muito. Então, essa parceria junto às entidades privadas e públicas, ela nada mais é do que isso. A gente busca a forma do aluno poder exercer a atividade prático-profissional dele de forma ímpar. Isso também é um diferencial muito grande hoje. Todos os nossos alunos estão trabalhando nas grandes mídias impressas, televisivas, na saúde. Muitos dos nossos alunos já hoje são procuradores, promotores de justiça, juízes de direito, defensores públicos, delegados de polícia civil, federal. Então, a grande maioria dos alunos formados pela instituição hoje já está inserida no mercado de trabalho. Bom, o curso de comunicação, agora falando de uma área um pouco mais específica, possui diversos parceiros, inclusive a Rádio Comunidade. Como você vê como a importância dessas parcerias para os alunos e para esses veículos também? Monara, eu vejo com muito carinho e muito respeito, porque é uma atividade extremamente importante para o desenvolvimento do curso e dos seus alunos. Então, assim, é uma parceria que a gente está sempre em busca. A gente não tem praticamente nenhuma parceria hoje com exclusividade de ninguém, porque a gente está sempre num crescente, sempre buscando cada vez melhorar o nosso atendimento e aperfeiçoar o nosso aluno para assim que ele saia da faculdade, ele já esteja pronto para o mercado de trabalho. Hoje nós temos grandes alunos que foram formados dentro do curso de comunicação social, inclusive que são diretores de televisões abertas, exemplo do SBT, a gente tem pessoas ligadas à TV Zoom, a TV Luau, a InterTV e outras televisões da cidade aqui, bem como nas rádios locais e rádio Rio de Janeiro também. Bom, o que os interessados nos cursos oferecidos pela Estácio podem fazer para obter mais informações? Bom, Manara, a gente tem uma central de atendimento lá ao aluno ou ao candidato lá de extrema qualidade no atendimento. Hoje possuímos lá 6 pessoas exclusivas para o atendimento externo, então todas elas com conhecimento muito profundo sobre o tema, sobre as matérias. Então, convido a vocês a procurarem a Universidade Estácio de Sá ou qualquer informação que tenha ou que queira tirar a mais. Vocês podem estar ligando aqui para a Rádio 25-2604-11, entrando no nosso site www.estacio.br ou ligando para a nossa central de atendimento 2525-1518 e 2525-1500. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar também. A gente está com algumas promoções muito legais para essa entrada aí. E qual a mensagem que você deixa para quem está nos ouvindo, para a população friburguense? Pessoal, olha só, a mensagem que eu tenho a dizer para vocês é exatamente o seguinte: se qualifiquem. A gente vem de educação, a gente trata a educação com muito carinho, porque é uma coisa muito importante num país como o nosso hoje. O estudo faz um diferencial muito grande. Então, as oportunidades realmente vão aparecer para quem estiver qualificado para recebê-las da mesma forma. Não adianta a pessoa não ter qualificação e ter a oportunidade. O que vai acontecer é que não vai conseguir emplacar ou aproveitar essa oportunidade. Então, é muito importante estar estudando. Hoje, realmente, só não estuda quem não quer. Nós temos cursos lá de graduação a partir de R$219,00. Ou seja, poxa, R$219,00 é um valor considerável, assim, bem, bem atrativo, bem apetitoso para que você possa fazer a sua graduação. Então, assim, não é um valor absurdo. Você não tem nenhum gasto a mais com isso, porque você recebe todo o material didático sem nenhum custo para você. Nós estamos com um diferencial muito grande agora com relação ao curso de Direito. Nós vamos estar fornecendo um tablet para os alunos gratuitamente. E para vocês ouvintes aqui da rádio, a gente está com uma informação aqui muito preciosa. Eu passei até lá na TV Luau também esse dia, numa entrevista. A gente está com uma campanha especial de incentivo à matrícula para essa entrada ainda. Nós estamos com 50% de desconto na mensalidade de janeiro. Estamos isentando a mensalidade de fevereiro. E você só paga março com os demais descontos que você possa ter, SAF, Bolsa de Ensino Médio, Bolsa Maturidade, algum outro convênio lá. Convido todos vocês a comparecer à universidade para ter mais informações com relação a isso. Queria aqui, desde já, agradecer ao Gustavo, agradecer a Monara, agradecer ao nosso coordenador Marum, nosso coordenador Alan Breder, agradecer a presença do Fabrício também, que está aqui para poder prestigiar, agradecer a audiência de vocês, foi muito grande aqui, muitas ligações aqui no estúdio. Então, assim, só tenho a agradecer a cidade friburguense. E vocês podem ter certeza que a Universidade Estácio de Sá vai estar apoiando vocês aí na recuperação dessa linda cidade aí. Um beijo no coração de todos aí, fiquem com Deus e espero em breve revê-los, ou vê-los, conhecê-los lá na própria universidade. Podem me procurar lá que eu vou poder atendê-los, vou poder atender vocês lá da melhor forma possível. Um abraço, um beijo a todos aí. Bom, agradecemos a presença do professor Manuel Nunes e a presença do Fabrício também. Bom, Estação Notícias fica por aqui com a apresentação de Monara Teixeira, com a operação técnica Gustavo Sinder. Agradecemos a sua companhia e te esperamos na próxima edição. Estação Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Estácio de qualidade. O programa Estação Notícias é uma produção dos alunos do curso de comunicação social da Universidade Estácio de Sá, campus Friburgo.